another day. Eu acordei cedo, já saiu lento, o preço eu paguei. Não mete o dedo, eu não tenho medo disso que vem. Faca no peito, do lado esquerdo, sangue não vem. Mago do vento, não tem segredo, passa vocês. Skin preta, black polar. Muitas cores, tipo boca verde fosca. Isso não é cyberpunk, não rodula. Rejeite falsos ícones, segue Ambora 7K. Eu parei de tomar linja, basta os remédios da Bayer. E as camisas de time, eu não gosto de Alemão. Foda-se o Bayer, de uma desertina cinta. Eu me ora no 3-4 e charcas, hoje cura sal. Tava no Suzuki escudo, escutando tchau bambina. Se sua ex chama Monique, pra você é bela tchau. Isso não é Beats by Deus. Fogo e love com as putas. Isso é Beats by Buda. Lady Gaga, Poker Face. Poucos metros no futuro. Sexta saga continua. E quem só comia mistura. Agora vai se fuder. Mensagem chegando no meu direct, tipo Yambora Sensei. Árvores secas e cinzas congelam no ar quando eu paro o tempo. E fica difícil entender quando você achar que já sabe. Banco de trás, bem mais chave. Viajando plano astral e vocês querem rimar sobre Glock. Palavras não são pra sempre, a verdade não serve pra todos. Eu jogo de Game Shark, cês falam tudo que eu já sei. Baby Donnie Dark Swag, autoescola Brian O'Connor. Tô chegando no instante, gata segura o volante. Que eu tô fumando uma, que eu tô fumando uma. Eu acordei cedo, já saiu lento, o preço eu paguei. Não mete o dedo, eu não tenho medo disso que vem. Faca no peito, do lado esquerdo, sangue não vem. Mago do vento, não tem segredo, passa vocês. Eu acordei cedo, já saiu lento, o preço eu paguei. Não mete o dedo, eu não tenho medo disso que vem. Faca no peito, do lado esquerdo, sangue não vem. Mago do vento, não tem segredo, passa vocês. Deixando marca nas pistas, zero de sanche na vila. Nem tenta sorte com a firma, não tem nem chance, vacila. Eles sabem que eu não tenho as keys, Midnight Club pra dirigir. Vou tirar da tela pra nós outra drift, no foco pra fazer valer isso aqui. Fica difícil no one on one, não baixa o vidro desse sedã. Beat na vida virou vilão, tenta enquadrar no pequeno ecrã. Eu tô sempre lento pela manhã, já tô com os olhos nas costas. Fato que eu sigo aumentando as apostas. Pro mundo vale só um que se posta. Se eu voltar de black or white. Anyway, quem rouba meu handicap? Ah, no way. Eles sabem que é no cap, alright. Que tem? Não vai ter poção de stamina. Te avisei, normal, not a day. Eu acordei cedo, já saiu lento, o preço eu paguei. Não mete o dedo, eu não tenho medo disso que vem. Faca no peito, do lado esquerdo, sangue não vem. Mago do vento, não tem segredo, passa vocês. Skin preta, black polar. Muitas cores, tipo boca verde fosca. Isso não é cyberpunk, não rotula. Rejeite falsos ícones, segue Ambora 7K.